do que mandei você fazer. As fotos eu colei, só falta comprar o CD. Seus livros empilhei, tá do ladinho que cê dorme. Se eu pudesse nessa briga, apertaria contra você. O quadro da sala já tá no mesmo lugar. Tire da sua mala tudo que eu mandei levar em volta. Baby, volta. Meu peito dói, ai, ai, ai, ai. Sinto a sua falta e a saudade me destrói. Dói, dói, dói, dói. Coração, ai, dói, dói, dói, dói. O meu peito dói, ai, ai, ai, ai. Sinto a sua falta e a saudade me destrói. Dói, dói, dói, que mandei você fazer. Suas fotos eu colei, só falta comprar o CD. Seus livros empilhei, tá do ladinho que cê dorme. Se eu pudesse nessa briga, apertaria contra o Z. O quadro da sala já tá no mesmo lugar. Tire da sua mala tudo que eu mandei levar em volta. Baby, volta. Meu peito dói, ai, ai, ai, ai. Sinto a sua falta.